sábado, 11 da manhã. Acompanhe aqui, programa A Voz da Paróquia. Outra voz, leva para o passageiro, assim que se encontra atendimento especializado, profissionais qualificados e uma grande variedade em produtos agropecuários. E a tradicional Bota Zebu, nova casa do fazendeiro, tudo para o homem do campo. E sempre gente disposta a te ajudar. Afinal, são 26 anos do ramo. Avenida Jata Guimarães Neto, telefone 3641-1380, WhatsApp 99963-4856, Andrazópolis. E obrigado ao homem do campo. Identificação: ZYL 218, AM 1380 kHz, Rádio Cidade, Brasópolis, Tupi-Minas. Uma nova era no ar. Leve harmonia para sua casa, leve plantas, ornamentais, medicinais, aromáticas. Tudo isso você encontra na Arte Realização Eventos. Toda quinta-feira chegam plantas novas. E você pode contar também com os nossos arranjos, nossos buquês, tem mini buquê também, as cestas maravilhosas de café da manhã, aperitivo, de chocolate. É fácil presentear quando se está na Arte Realização Eventos. Sempre juntinho de você. E também temos a locação de brinquedos, cenários para a sua mini comemoração. Porque quando tudo isso passar, nós vamos fazer aquela festa que cabe no seu bolso. Arte Realização Eventos. Ô, João, tem horas aí? Tô sem relógio, compadre. Eita, por falar em relógio, eu esqueci de informar a leitura do meu relógio de luz da CEMIG, ué. Uai, mas não é a CEMIG que faz a leitura? Faz, mas aqui na área rural, a leitura é feita a cada 3 meses. Aí nos meses que o leiturista não passa, a gente mesmo que informa, pra conta não ser estimada pela média. Ah, então bora lá em casa tomar um cafezinho enquanto eu informo minha leitura também, uai. Isso. Bora. Informe a sua leitura rural através do WhatsApp 31-3506-1160 ou acesse cemig.com.br/autoleitura. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Solinter, soluções ambientais, engenharia, tudo para licenciamento ambiental você encontra aqui. Licenciamento para lago, corte de árvores, licenciamento para loteamento e muito mais. Confira no telefone 359-9911-0012, repetindo 359-9911-0012. No supermercado Quitanda Mineira, de Antônio Hernani Braga, você sempre encontra os melhores preços, a melhor qualidade, o bom atendimento e sempre tem uma promoção para você. Supermercado Quitanda Mineira, o que mais barato vende e melhor atende. Telefone 3641-1224 ou WhatsApp 99725-6791. Cidade 6:37. Você está na Rádio Cidade e não precisa ouvir mais nada. Mundo velho está perdido, já não enfeita mais. Os filhos de hoje em dia já não. Ok, estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Agradeço a você pela audiência, pelo carinho. Mas voltamos amanhã. Fiquem todos com Deus, eu vou com Ele. E que a paz seja a nossa mais fiel companheira. Lembre-se, ainda se vê a noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará conosco. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos quer a todos sorrindo. Um abraço, fiquem com Deus, bom descanso. Amanhã a gente se fala, tchau. 7:02. Identificação: ZYL 218, AM 1380 kHz, Rádio Cidade, Brasópolis, Sul de Minas. Uma nova era no ar.